mi cuna, sol de mi puntal. Você não sai do meu pensar, não sai. Acaba a noite, agasalhou. Já temos de amor. Vives em mim, bem dentro aqui. Como somos iguais, se o mundo cai, o dia vai hallar por aí. Amanhecer vim beber a sede, dormir prolonga meu sonho. Me acolhe com carinho, deixo o amor voar, deixo o amor. Iguais, se o mundo cai, o dia vai raiar por aí. Amanhecer vim beber a sede, dormir prolonga meu sonho. Carinho, deixo o amor voar, deixo o amor voar, deixo o amor voar, deixo o amor. Sol de mi puntal.